Não há direito. Ainda mal passou um mês e já cá está outra porcaria destas. Há gente que não tem mesmo nada melhor para fazer. Para os devidos efeitos legais, se declara que esta edição da Vaca Cegueta foi elaborada quase exclusivamente com ingredientes de origem praticamente orgânica e que os aditivos eventualmente presentes são os melhores do mercado. Não serão aceitas queixas de intoxicação, aborrecimento, brucelose ou assédio sexual. O meu nome é Renato Carreira e, até prova em contrário, a minha é mesmo maior do que a tua. Sexo, um apanhado noticioso em rigoroso exclusivo, vacacegueta.inepsia.com. Aeroporto da OTA já não será construído. Aviões passam a aterrar na testa de um político à escolha. Desempregados inscritos nos centros de emprego diminuem 7,6%. Número de suicídios por falta de perspectivas profissionais sobe na mesma percentagem. Aluguer de contadores deixa de ser pago. Entidades afetadas pela medida passam a exigir dinheiro dos clientes em troca de proteção. Pentágono reconhece a existência de uma guerra civil no Iraque. Conflito deixa de ser descrito como desaguisado, balístico ou explosivo. Benfica defronta Espanhol de Barcelona na Taça UEFA. Responsáveis encarnados exigem saber o nome do senhor em questão. Palavra do dia. Zarfunfa. Substantivo feminino. Espécie de esfregão inflamável que pode ser usado na apanha da conquilha. Zarfunfar. Usar uma zarfunfa ou, em sentido figurado, enfiar um lápis em narina alheia. Exemplo de uso. Não zarfunfes mais, que já me estás a aleijar. Mais um ano, mais um festival da canção. A canção vencedora da última edição chama-se Dança Comigo, Vem Ser Feliz e tem música do conceituado Emanuel e letra também de Emanuel em parceria com Tó Maria Vinhas, autor da canção da Formiguinha, tão popular há algumas décadas atrás. Em homenagem aos grandes talentos musicais que abrilhantaram as últimas edições desta simpática tradição televisiva, passo a ler um medley de excertos das letras das canções a concurso este ano, todas com uma qualidade poética que faria Fernando Pessoa e todos os seus heterónimos exclamarem um sentido: mas que merda vem a ser esta? Atente-se na argúcia tecnológico-satírica da canção número 3, iPod, interpretada por Luís e a Lata. Ai, pode ser snob, porque é bem. Download iTunes Display. Ai, pode ser snob, porque é bem. Click Will Lobby. Também. Ai, pode no bolso. Money num balão. Um post no blog. Mundificação. Ou no romantismo lírico da canção número 5, Chega, Foi Demais, interpretada por esse Julio Iglesias em potência que é Diogo Tavares. Chega, foi demais, estou farto deste filme e de um argumento tão banal. Chega, foi demais, não sirvo para duplo desta história que já sei o final e acaba mesmo mal. E depois há coisas que desafiam qualquer tentativa de descrição. Por vezes pela grande qualidade e originalidade, e noutras ocasiões por outros motivos. Como sucede com a canção número 6, Dá-me a Lua, interpretada pelos Tribo Urbana, um estranho dueto formado por uma fadista e por um rapper, combinação cuja ineficácia foi provada quando a fadista Marisa tentou gravar um disco com o rapper 50 Cent, e acabaram os dois a fumar brocas na cabeça da Estátua da Liberdade. Podias querer ter carros ou ter bling-bling, ou estar em festas com champanhe e brindar ching-ching, mas afinal só queres a lua a brilhar pling-pling. E é por isso, minha girl, que eu espero que o nosso amor, ving-ving, dá-me a lua, dá-me a lua. Ai, meu amor, tu dá-me a lua. Eu bem sei que não é tua, mas se passares à minha rua, meu amor, tu dá-me a lua. Rubrica Tornar o Mundo um Sítio Melhor, uma coisa de cada vez. No cenário de um acidente de viação, há uma lista relativamente restrita de objetos que podem ser avistados, a saber, pedaços de vidro, pedaços de metal, pedaços de plástico, pedaços de borracha, pedaços de osso, sangue, pedaços de órgãos internos variados. Logo, se toda a gente sabe à partida o que vai ver, não há nenhum motivo para ficar especado ou para parar o carro na autoestrada para ver melhor. Ninguém vai olhar para um acidente e exclamar "Olha um macaquinho!" ou ver a Virgem Maria numa poça de óleo. E as probabilidades de se ver Grace Kelly de braço dado com Francisco Adam a interpretar os grandes êxitos de Carlos Paião são francamente reduzidas. Então, vamos lá parar com isso. Grandes figuras do desporto nacional. Zé Manhoca iniciou a sua fulgurante carreira como apanha-bolas do recreativo polivalente de Valpaços. Filho de Augusto Manhoca, o célebre ciclista que uma crise fulminante de pelo encravado impediu de participar na Volta à França, o jovem Zé cedo se revelou um avançado centro hábil e com um invejável posicionamento na área. Transferiu-se para o Vichyssoise Sportif da Liga Francesa, onde conquistou dois campeonatos e o título de Miss Vindimas 1976. Regressado a Portugal, jogou ainda duas épocas no Unidos da Pujança, uma das quais como treinador-jogador. Retirou-se em 81-82 devido a uma lesão grave na perna direita do seu melhor amigo e passou a dedicar-se à pedofilia de alta competição. La Sofridon de la Passion. Capítulo 1. Mansão da família Lampreia de Almeida, algures nos arredores de Lisboa, junto ao mar. Por entre as paredes centenárias e os frondosos jardins, respira-se a riqueza construída com base num próspero negócio de fabrico e venda de preservativos ortopédicos, com exportação para os principais mercados do Extremo Oriente e da América Latina. O patriarca do clã, engenheiro Espiridão Lampreia de Almeida, está sentado no amplo salão, almoçando com a esposa, Ifigénia. Aliás, nenhum dos dois está realmente sentado. Sendo ambos cegos, surdos-mudos e tetraplégicos de nascença, Espiridão e Ifigénia são depositados à hora das refeições em suporte junto à mesa para poderem receber a sua dose de soro na companhia da filha Matilde, que não está presente. Mesmo silencioso e imóvel, percebe-se que Espiridão está preocupado porque a filha voltou a não dormir em casa. Ifigénia esboça um ligeiro tremor do canto da boca, que pode ser de concordância ou apenas motivado por gases. Na cozinha, a cozinheira Isaura prepara a sobremesa, enchendo taças individuais de arroz doce com uma das mãos, enquanto usa a outra para tirar macacos do nariz. Ao mesmo tempo, recorda com emoção a bondade dos patrões que a contrataram apesar dos seus gritantes problemas de higiene. Vindo do jardim, entra o velho jardineiro, o Sr. António, enigmático beirão de quem apenas se sabe ter estado ligado ao governo durante muitos anos e ter pavor de cadeiras, cadeirões e sofás devido a uma queda traumática. Como é seu hábito, queixa-se de que os comunistas lhe andam a dar cabo das flores. Isaura aconselha-o a deixar-se de disparates e cospe sobre o arroz doce para lhe melhorar a apresentação. Na zona pobre da cidade, a clientela do costume reúne-se na tasca do flatulento, mas carismático Tijuão Merda. Presentes estão, para além do próprio Ti Merda, Carmelinda Badalhoca, a célebre fadista, e o maratonista Carlos Lopes, todos envolvidos numa renhida partida de sueca. Ti Merda diz 5 palavrões seguidos e solta um traque em ré maior. Carlos Lopes ri-se muito, fazendo tilintar a medalha olímpica que traz ao pescoço, e Carmelinda aproveita o embalo para cantar um dos seus êxitos, o fado da Minhoca Maneta. Ali perto, Suzete, a personagem mais bondosa de todas, acaba de ligar os pés a um leproso, mandando-o à sua vida com um tupperware de sopa de nabos acabada de fazer. O leproso aceita e, antes de sair, agradece com uma bufetada que lhe parte um dente. O irmão, Januário, desce as escadas nesse preciso momento, lembrando-lhe que não deve ser tão bondosa porque as pessoas se aproveitam dela. Suzette não lhe dá ouvidos e despede-se dele com um beijo. Januário vai a caminho do clube recreativo local, onde faz trabalho voluntário ensinando as crianças mais carenciadas a cuspir fogo e a esfregar vidros na pele sem sentir dor. Sozinha, e sabendo que o irmão, aficionado dos desportos radicais, só regressará depois da sessão diária de bungee jumping, Suzette pode entregar-se sem receios ao seu negro segredo, deitando-se numa banheira cheia com sangue de recém-nascidos e entoando cânticos a Satanás, o seu mestre. Entretanto, na mansão dos Lampreia de Almeida, Matilde regressa finalmente e confronta-se com a reprovação veemente dos pais. Diz Espiridão, furioso. Eu já não sou uma criança, responde Matilde. Ifigénia tenta acalmar os ânimos, sugerindo que... Mas Matilde não aceita e conta que passou a noite com Valdir, o seu namorado brasileiro. Segue-se uma acesa discussão familiar, interrompida pelo Sr. António, o jardineiro, que vem fazer uma revelação preocupante. Acaba de encontrar Karl Marx a roer-lhe as hortênsias. O Sr. António terá razão? Os comunistas andarão mesmo a destruir-lhe o jardim? Que segredo se esconderá Suzette? Por que razão não toma Isaura banho desde 1988? Quem é o misterioso Valdir? Tudo será esclarecido no próximo capítulo de A Sufreguidão da Paixão. E já está. O tempo passa, o gelo derrete, o álcool evapora e a vaca cegueta chega ao fim. Até nem doeu muito. Esta segunda edição foi uma produção conjunta inepsia.com e Gabinete de Arquitetura João Escobar. Com o Gabinete de Arquitetura João Escobar, a sua casa tem só um risco mínimo de desabar. Até à vista!